minha querida Juscelia Cabral, seu papai Nilson Cabral e o Vanderlei. Eles são da cidade de Maganin, no Paraguai. Os amigos aí, ouvintes da Rádio Integração 89.7, é meu amigo José de Abreu, diretor da emissora, né? Exibindo nosso programa aí na cidade de Maganin, Paraguai. Muito obrigado, viu, José de Abreu, todos da equipe. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela parceria. Minha querida Fátima Silva, Rádio Transpaulista. Um abraço a todos vocês, viu? Da Rádio Transpaulista, Luiz Eduardo e todos da equipe. Muito obrigado, viu? Meu amigo Martiniano Costa, em Paraguaçu, Estadão de Minas Gerais. Ana Maria, em Brasília, Distrito Federal, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? A todos vocês. Meu amigo Zé Batista, Gilei e Michel Rodrigo, Rádio Transpaulista FM, exibindo o nosso programa. Fátima Silva, muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Michel Teló canta Ai Se Eu Te Pego. Simó! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Vai! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Oh! Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. Ei, Vânia Rocha, você gosta, né, quando eu falo assim, né? Vânia Rocha, minha querida amiga comunicadora do rádio aí de Pouso Alegre, sul de Minas, né? Apresenta dois programas fantásticos aí na 90.9. Impacto Sertanejo aos sábados, 5 horas da tarde, e Universo Musical aos domingos. É audiência fantástica. Parabéns, Vânia Rocha. Parabéns a todos vocês, amigos, diretores, locutores, programadores de toda a nossa rede de rádios pelo Brasil inteiro, viu? Muito obrigado pela parceria de vocês, a todos vocês que estão tocando as minhas músicas, Diego Valadares, na programação local de vocês. Muito obrigado, viu, pela parceria. Brevemente, com certeza, estaremos aí fazendo shows em parceria. Meu amigo Alan Sérgio, da rádio ABC Shalom, em Cuiabá. Minha querida Cristina Vermute, o Douglas Araújo, Márcio Araújo, todos da equipe aí da Rádio Cidade FM, em Castelo dos Sonhos. Obrigado pela parceria, viu? Muito bem, vamos em frente. Meu amigo Valdiano Nogueira, em Porto Franco, no Maranhão. Um abraço, meu amigo André Luiz, todos da equipe da Rádio São Francisco FM, exibindo nosso programa aí em Porto Franco, Maranhão. E mais uma vez, ó, dia 10 de agosto, tá chegando, estarei em Sítio Novo, cidade próxima à Imperatriz, a Porto Franco, todos convidados a prestigiar o nosso show Diego Valadares, aí no Parque de Vaquejada, Protásio José Marinho, em Sítio Novo, Estadão do Maranhão, dia 10 de agosto. Vai ser um show muito dançante, muito alegre. Estaremos juntos aí, viu? Vamos em frente, quem canta bonito agora, Zé Ricardo e Thiago, Turbinada. A noite bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele: essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Noite bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele: essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Pegar você, vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber chega de gracinha. Muito bem, muito bem. Essa música eu canto nos shows, uma rocha bacana, todo mundo canta, dança, muito legal, né? Essa dupla é muito boa, Zé Ricardo e Thiago, mais uma dupla que o Brasil inteiro aprendeu a amar. Minha querida Lu Moreninha, em Berilo, Minas Gerais, não perde nosso programa pela Arai FM, Reginaldo Franco, todos da equipe, toda essa galera, a Marília, Vilma Fernandes, Ana Lúcia, todos esses amigos ouvintes aí de Caetitu, município de Berilo, um beijo para vocês, o meu muito obrigado pelo carinho de todo mundo, viu? E quero dizer o seguinte, tá chegando sabadão, dia 27, próximo sábado, estarei em Vanderlei, Estadão da Bahia, na casa de show Caldeirão Brother. Vai ser um grande show, todo mundo convidado. Vamos fazer a festa juntos, vamos cantar e dançar juntos. Um abraço, Elinaldo Oliveira, a Sheila, Aline, Luciano, todos vocês amigos aí da Vanderlei FM, exibindo nosso programa, a todos os nossos ouvintes. DJ Carrapicho, nosso promotor de show aí na região, né? Sabadão próximo, dia 27, estaremos juntos aí em Vanderlei. E no domingo próximo, estaremos também em Barreiras, na casa de show Ingá. Vai ser um show bonito, dançante, muito bacana. Estaremos juntos, viu? Velonir Fernandes, a pedidos aí da minha querida Cristine Vermute, de Castelo dos Sonhos, da Rádio Cidade FM, canta para vocês, Velonir Fernandes e Denis Mato Grosso, participação especial, né? A música Fique Com Ela, canta Velonir Fernandes. Música

Mandar um abraço carinhoso, meu amigo Zezito Martins, aí de Araçuaí, Minas Gerais. Zezito Martins, os amigos do Clube Mineiro dos Artistas, né? Os amigos da Kawai FM que exibe o nosso programa. Muito obrigado, viu, Zezito Martins, todos vocês, viu? Meu amigo Francisco Aparecido em Jaru, meu amigo Oséias, todos os amigos aí de Juara, da Rádio Difusora AM, que exibe nosso programa em Juara, Mato Grosso. Oséias, todos da equipe, muito obrigado, viu, pela parceria de vocês. Rádio AM, Difusora AM, que tem uma abrangência em vários municípios aí do estadão do Mato Grosso, exibindo o Mundo Sertanejo. Valeu, Oséias, e todos vocês da Difusora FM em Juara, estadão do Mato Grosso. Também meu amigo Taliba Gonçalves em Juína, Atividade FM exibindo o nosso programa todos os dias às 7 horas da manhã, aí em Juína, estadão do Mato Grosso. Muito obrigado, viu? Um abraço, meu amigo Juraci Pereira, Cida Vieira, de Abadiânia, eles que estão com a loja Paula Araújo Calçados, em Abadiânia, na rua Joaquim Alves, número 44. Um abraço a todos vocês, ouvintes da Rádio Capivari FM. Um abraço, Bideca. Deise Cristina, um beijo para você, viu? Todos os nossos ouvintes de Abadiânia, estadão de Goiás. Quem canta bonito, Israel e Rodolfo, Amor que é bom, ninguém quer dar. Se é pra retribuir, fica só dizendo não. Tem que dar pra receber, essa é a realidade. Quem quiser ter um amor, tem que ter cumplicidade. É assim que se faz, quem sabe amar, não fica pra trás. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Vai, sanfona! Vamos assim, vai! Se é pra retribuir, fica só dizendo não. Tem que dar pra receber, essa é a realidade. Quem quiser ter um amor, tem que ter cumplicidade. É assim que se faz, quem sabe amar, não fica pra trás. Canta assim. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer dar. De novo acima. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Moda boa pra dançar, tá nos meus shows, viu? Todo mundo canta e dança, muito legal. Parabéns a essa dupla que conquistou o Brasil com marca evidente. Amor que é bom, ninguém quer dar. Coração, muito, muito boa essa dupla. Canta bonito, né? Meu amigo José Ismael e sua esposa Rosemara, a Elisa, o Raimundo, a Marta, Sabino, Márcia Fátima, a todos vocês aí de Pouso Alegre, são amigos da Vânia Rocha. Vânia Rocha é uma pessoa muito querida aí na cidade, né? Um abraço, primo, Areta Promoções, os amigos da 90.9, muito obrigado pelo carinho de vocês. Quem vai cantar bonito agora? Israel Novaes, vó, tô estourado. É